Resumo do plenário. Na tentativa de melhorar as condições sanitárias dos banheiros públicos, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta terça-feira, 6 de maio, em segunda discussão, o projeto de lei 10 de 2011, que dispõe justamente sobre esses espaços. Pelo texto do deputado Luiz Martins, do PDT, os banheiros deverão ter vaso em aço inoxidável, com ducha higiênica, assento aberto e com proteção descartável, papel higiênico sobressalente, limpeza e desinfecção periódica, lavatório com material para limpeza e enxugo ou secagem das mãos e álcool gel. O projeto define como banheiro público aquele colocado à disposição da população em prédios públicos, estabelecimentos comerciais e eventos públicos ou privados. Todos terão um prazo de 5 anos para se adequarem. Reportagem Patrícia Potevan.